Portal do Arrocha. Precisando te falar, olhar dentro do seu olhar, fazer seu coração doer. Por tudo que você falou, das coisas que me acusou, vai se arrepender. Eu hoje amanheci no bar, eu fui beber, me embriagar, pra tentar te esquecer. Liguei, uma profissional chamei, mas na hora de ir pra cama, pra garota de programa, eu falei: amor, sou casado, eu só estava magoado. Moça, me desculpe aí, tá aqui o seu michê, o nosso combinado. Mas sou fiel e apaixonado. Amor, sou casado, a gente só tava brigado. Moça, me desculpe aí, tá aqui o seu michê, porque estou a sofrer, eu não posso trair. Foi mal, eu não devia ter ligado. Foi mal, esse programa está acabado. Foi mal, eu precisava conversar. Foi mal. Precisando te falar, olhar dentro do seu olhar, fazer seu coração doer. Por tudo que você falou, das coisas que me acusou, vai se arrepender. Eu hoje amanheci num bar, eu fui beber, me embriagar, pra tentar te esquecer. Liguei, uma profissional chamei, mas na hora de ir pra cama, pra garota de programa, eu falei: amor, sou casado, eu só estava magoado. Moça, me desculpe aí, tá aqui o seu michê, o nosso combinado. Mas sou fiel e apaixonado. Amor, sou casado, a gente só tava brigado. Moça, me desculpe aí, tá aqui o seu michê, porque estou a sofrer, eu não posso trair. Foi mal, eu não devia ter ligado. Foi mal, esse programa está acabado. Foi mal, eu precisava conversar. Foi mal.